cabeça e coração. Tem sentido e tem razão, tem respeito e tem valor. No trabalho brasileiro, no trabalho verdadeiro, Gabriel o pensador. Brasileiro que eu sou, rapper brasileiro, mas eu sou brasileiro antes de ser rapper ou pagodeiro, ou os dois, ou nenhum. Posso assimilar a cultura do mundo inteiro, mas sei que nasci no Rio de Janeiro, Brasil. Então não seja imbecil de pensar que eu não poderia cantar assim ou assado, porque eu vou me expressar na forma e na hora que eu escolher, aqui ou em qualquer lugar, valorizando sempre as nossas raízes, costumes, cultura musical e em geral. Então escuta o que eu digo pra americanizado, débil mental. Você é um burro e não vê a excelente cultura e os costumes do seu próprio país, e abre as pernas pro que os outros limpam. Sem camisinha ou vaselina, como o Tio Sam sempre quis. Mas também não adianta o xenofobismo radical. Eu vou jogar fora no lixo que é ruim usar o que é bom da cultura mundial. Vou ler, assistir, escutar e cantar, e nem por isso deixando de lado a produção cultural aqui no meu lugar. E no fundo, todos os homens vieram da África, principalmente alguns povos, como por exemplo, nascido e formado aqui nessa pátria. E não se esqueça que cada cultura se forma de uma certa forma, e cada sociedade cultiva suas normas. Mas juntos nós todos formamos a humanidade que engloba todos os seres humanos, que podem se destacar dos outros animais pela sua capacidade de pensar, capacidade que muitas vezes não é utilizada, e sendo assim não serve pra nada. Mas eu penso, penso logo, existo, existo logo, penso e tento utilizar essa capacidade de raciocinar a todo momento. Posso pensar na forma de rap, livro, pintura ou baião, posso pensar certo, mas também tenho direito de errar, vacilão. Mas eu tento enxergar tudo, e se eu não enxergasse, amigo, eu usava óculos. Sou mais inconformado, sem partido, feito a Denise Stoffos. Eu falo pra todos aqueles que querem me ouvir e vão concordar ou discordar, talvez acordar, talvez me seguir ou talvez me vaiar, mas eu vou defecar. Eu falo pro meu conterrâneo, mas posso falar pro estrangeiro, porque eu sou apenas um rapaz latino-americano. Então em primeiro lugar o que eu falo é pros brasileiros, inclusive pras louras burras de playboys, pros militares e pros crentes, pra todos os filhos da puta carentes que sofrem com a dominação cultural, seja com a doutrinação social, militar, religiosa ou de origem internacional. Humanamente também tô do lado desses coitados que estão no caminho errado e por isso merecem e precisam ser esculachados. O brasileiro precisa fazer uma lavagem cerebral, aproveitando que vem lá de fora, mas sem esquecer o nosso valor nacional, cultural, natural e da nossa história. É triste me olhar no espelho e saber que pertenço a um povo sem memória. Por culpa da gente é que nada muda no país. A miséria permanente desde que os primeiros portugueses chegaram aqui. As deficiências dessa sociedade estão aqui desde cedo. Fome, corrupção, desigualdade, povo covarde, desemprego. Antigamente o sistema escravista não dava espaço ao trabalho livre. Hoje os problemas são outros, espaço de pouco é a superpopulação que o diga. E mesmo hoje em dia é bom que se lembre, os que trabalham não são homens livres, continuam escravizados como sempre. Escravos é isso que somos, escravos da própria falta de atitude. Alguns se iludem, ficam esperando que alguma coisa mude. Os mais afetados esquecem onde estão e aplaudem tudo que foi importado. Espero que tenha ficado bem claro de que lado eu tô, apesar de ser um terráqueo. Gabriel, o pensador, nunca vai se esquecer desse pedaço do planeta de onde ele saiu, esse pedaço bonito, cansado, sofrido, explorado, chamado Brasil. Então, se você só dá atenção para o que vem de fora, não me dê atenção, me jogue fora. Tchau, vou embora. Não, fica aí. Eu fico pra alegria e satisfação parcial da nação, trazendo uma nova linguagem, uma nova forma de comunicação que muitos brasileiros ainda não conheciam. O hip hop que não tinha hip-hop, porque muitos não entendiam. Mas hoje em dia ele é universal e até no Japão ele é assimilado. E pra quem achava uma droga depois dessa dose, cuidado pra não se tornar viciado, porque eu aplico hip hop na veia, na mente, na frente, nas costas, no peito. E não me esqueço que sou brasileiro, então eu fabrico hip hop do meu jeito, do nosso jeito, desse jeito que você nunca conheceu. Com brasileiros tocando instrumentos ou mais bisempo que a Fernanda Abreu. Rio 40 graus. É somente a capital cultural do território nacional, que é o purgatório da beleza e do caos no verão ou no inverno. Purgatório que pra muitos é bem pior que o inferno, e ao mesmo tempo é o céu para outros poucos sortudos. Brasileiros surdos, mudos, que apesar de tudo está sorrindo pra eles, continuam negando, cuspindo naqueles que estão pedindo e sentindo o gosto amargo desse nosso egoísmo, que destrói os nossos corações. Será só imaginação? Não, não acho que não. E se você não quer realidade, então vai ver televisão. Mas eu tô na vida real e não quero fugir dessa realidade. Eu acho que até passava mal se me olhasse no espelho e chegasse um covarde. Então eu vou continuar. Idealismo que parece arte, se precisar muda até de nome, feito Chico Buarque. E apesar de você não se mexer, não sei porque sua anta me escuta. De que adianta ser filho da santa? Melhor seria ser filho da luta. Seria bom se tudo fosse um sonho, quando eu acordasse tivesse tudo lindo e pronto. Mas isso nós não merecemos, porque só vivemos dormindo no ponto. Então eu tento ficar acordado até na cama quando eu tô dormindo. Também não sou de nenhuma tribo urbana, porque eu não sou totalmente índio. Eu tenho um pouco de índio no sangue, mas não no sangue inteiro. Eu tenho um pouco de tudo no sangue, porque eu sou brasileiro. Mas o que eu definitivamente não tenho no sangue é vergonha de ser o que eu sou. E não sei porque os brasileiros não têm autoestima e não se dão valor. Mas eu me valorizo, minha cabeça, minhas ideias, meus amigos, minha liberdade de pensamento, minha terra, o chão onde eu piso, meu estilo, minha cultura, os costumes e o povo de onde eu vivo. Entre tantas outras coisas que eu valorizo, que depois você vai entender. E você, amigo, valoriza o quê?